with you. Cara, toca uma no tempo. Qual a velocidade que você tá me ouvindo? Um. Pelo visto tá atrasando pra caramba. Abaixo o caramba. Rindo no dobro do tempo. Pô, cara, tô triste. Pera, toca agora. Ah, moleque, vê se agora tá no tempo. Pera. Vê se agora tá no tempo. Conta comigo. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Não, conta comigo, toca comigo aí. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Agora toca comigo. Do, ré, mi, fá. Toca essas notas comigo, cara. Não rolou. Eu parei de tocar faz tempo. Ó, vou contar 4 agora, hein. 1, 2, 3, 4. Thank you. quando tu. Se liga quando tu. Esqueci. Ah, a track do Raining Jam, ela sai no Master ou só as outras que não saem? Tu tá ligado que as outras não saem, né? Não é pra sair no Master. A primeira e a segunda é pra sair só no Reading Jam. Aí eu não sei se é no Master. Cara, fala comigo no Skype. Jefferson, fala comigo no Skype, caramba.